Superliga. YK718, 720 kHz, RC Vale AM, estudos instalados na rua Doutor Carlos Varela, 54 Centro, transmitindo de Cruzeiro, estado de São Paulo. No ar, Show da Manhã, apresentação César Rosas, o amigo da verdade. Vou dar aqui um abraço pro meu amigo Carneiro. Carneiro, hoje é dia, hein, de cortejar aí a amada, né, sua carinha de anjo, seu beijinho de dedo, que é a Cris aí. A Cris hoje está completando 4.3, né? Não gosto de falar a idade, mas a Cris falou, eu estou repetindo aqui. Um abraço, viu, Cris, aí na rua Antônio Pinto, quase pertinho aí do campo de futebol da Vila Batista. O ponto da empada aí, né? Empada gostosa. Eu estou precisando passar aí para comer aquela empada deliciosa aí. Olha, uma música para a gente matar a saudade lá dos anos 60. 7h58. A Juracilda, aumenta o volume. Vai, Juracilda. A Laudeci, aumenta o volume. A Vicentina, Cleusa, ô Cleusa. Saudade. Você parece que não quer prestar nem atenção. Porque você, meu bem, não aprendeu ainda a ver. Que em meus olhos tem um amor de muita emoção. Muita emoção. Então eu choro. Essa solidão. Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Então eu choro. Essa solidão. Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida. Só que o caminho eu não sei, minha querida. Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver. Embora às vezes sinta que você vai perceber. Você vai perceber. Então eu choro. Essa solidão. Você perto dos meus olhos e tão longe de mim. Então eu choro. Essa solidão. Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Horas da manhã, o programa está terminando, né? Se eu pudesse, eu ficaria mais um pouquinho, mas olha, o César Rosa está vindo aí, cheio de coisas boas, hein? Um beijo no coração, tchau, gente! Promoção de inverno da Gisela Infantil. São peças selecionadas com 20% de desconto para pagamentos à vista, no dinheiro ou PIX. Não perca tempo. Corra para Gisela Infantil, Avenida Jorge Brissá, 511, no centro. Drogaria JF Farma, simpatia no atendimento. Remédios perfumaria, genérico com até 70% de desconto. Horário de funcionamento, de segunda a sábado das 8 às 20, domingos e feriados das 8 às 13 horas. Avenida Luiz Bittencourt, 230, bairro Itagaçaba. Telefone 3145-4688, WhatsApp 98886-1397. Convênios, Prefeitura Municipal, Supermercado JK Itagaçaba, Amistad Maxon e Med Saúde. O feirão de ótica Goldfinger chegou com uma novidade imperdível. Na compra de óculos de grau visão simples, você tem lentes sem dobro a partir de 10 parcelas de R$23,90 sem juros. Funciona assim, você compra um óculos completo e ganha um par de lentes. E tem mais, na montagem de um segundo óculos, você ganha 50% de desconto na armação de menor valor, podendo ser óculos de grau ou de sol. Aproveite! Feirão de ótica é só na Goldfinger. Alô, amigo ouvinte, tudo bem por aí? Vamos com as ofertas do Máximo Supermercado para esta quarta-feira, hein? Abacaxi quilo 6,44, alho 23,59 quilo, banana nanica 2,66, banana prata 3,38, batata escovada 2,21, cebola nacional 2,86 o quilo, cenoura 3,22, inhame 5,36, laranja pera 2,86, limão 2,71, Máximo Supermercados, Rua 4, em frente ao INSS. 8 horas e 13 minutos. Ouça RC Vale na internet. www.rcvale.com.br. A Brasileira Mais está de cara nova. Renovamos todo o nosso setor feminino. Afinal, elas merecem mais comodidade, mais estilo e mais variedade para você, mulher. Sandálias, rasteiras, tênis, bolsas e acessórios. Os melhores preços sem entrada no crediário ou no cartão sem juros. Mulheres incríveis merecem presentes Brasileira Mais. Relojaria Ribeiro, consertos de joias em geral, anulações de alicates, soldas em óculos. Rua Teodoro Coati Barbosa, 681. Anote o telefone 3145-2911 e 991-737-323. Relojaria Ribeiro, consertos de joias em geral e vendas também de lindos relógios e cordões. Relojaria Ribeiro, Rua Deodoro, Coati Barbosa, 681, em frente ao Vila Real. Você sabia que Duque Massas tem as melhores opções para uma alimentação saborosa? Então se ligue nessas delícias. Torta de frango, salgadinho frito ou assado, lasanhas deliciosas, molhos prontos, queijo ralado, nhoque. Deu água na boca. Duque Massas fica na rua Coronel José de Castro, na rua 5, número 523, Centro. E está atendendo também pelo WhatsApp 12982476265. 12982476265. Duque Massas. Mantiqueira Cosméticos, Salão de Cabeleireiros Unissex, Manicure e Pedicure. Na rua 7, 447, centro da cidade, pertinho da Igreja Matriz. O telefone 3144-3264. Mantiqueira Cosméticos, com você pela beleza. Exclusivo L'Oréal de Paris. Mantiqueira Cosméticos, a esquina da beleza feminina. 8 horas e 6 minutos. Não consigo ir além do teu olhar. No ar, Show da Manhã. Apresentação César Rosa, o amigo da verdade. O ouro é o que eu consigo só de...